Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral é Delson Moura. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 9 de março de 2015. Destaques de hoje. Polícia recupera veículos e celulares roubados em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fezes de ratos. Secretários municipais são condenados a mais de 2 anos de prisão. Renan e Cunha serão investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. PP, um partido enrolado. 32 congressistas envolvidos em inquéritos no STF. Os companheiros de Dilma estão envolvidos em 129 crimes na Operação Lava Jato. ONU condena ataques de extremistas contra mulheres. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O sol aparece pouco entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia no Rio de Janeiro, no sul e no oeste de Minas Gerais e em São Paulo. Há risco de chuva forte. Tempo firme no nordeste de Minas Gerais e no centro-norte do Espírito Santo. Sol, calor e chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Norte. Áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido provocam chuva a qualquer hora no oeste, no litoral do Pará, no leste do Amapá e em grande parte do Amazonas. No sudoeste do Amazonas e nas demais áreas, sol e chuva a partir da tarde. Região Nordeste, sol e muitas nuvens e chuva a qualquer hora, na faixa entre o norte do Maranhão e o leste de Sergipe. O sol predomina e não chove no centro-oeste da Bahia. Sol forte e chuva rápida nas demais áreas. Região Sul, um sistema de baixa pressão no mar favorece a formação de muitas nuvens e chove a qualquer hora no norte do Paraná e no litoral de Santa Catarina. Sol e tempo firme no centro-sul do Rio Grande do Sul. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas da região. Região Centro-Oeste. O tempo segue abafado na região. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no centro-sul de Goiás, no Distrito Federal e no norte e leste do Mato Grosso do Sul. Sol forte e rápidas pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. Faremos o nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, serão investigados por uma série de crimes. Nas petições entregues pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, Cunha é acusado de corrupção passiva, pena de até 12 anos de prisão, e lavagem de dinheiro, até 10 anos de prisão. No caso de Renan, além desses dois crimes, há menção à formação de quadrilha, até 8 anos. Em depoimento de outubro de 2014, o doleiro Alberto Youssef detalhou como parlamentares do PMDB passaram a receber parte da propina arrecadada pelo ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, da Petrobras, que era originalmente direcionado ao PP. O doleiro disse que entre 2005 e 2006, o ex-dirigente da estatal ficou doente e houve um movimento político para tirá-lo do cargo na empresa. Foi então que entrou em cena a bancada do PMDB. Ele cita os nomes dos senadores Valdir Halpe, de Rondônia, Renan Calheiros, Romero Jucá, de Roraima, e Edson Lobão, do Maranhão. A partir daí, o partido teria passado a receber uma parcela das comissões de contratos com a Petrobras. As transferências eram feitas por Fernando Baiano Soares, enquanto Youssef repartia a parte do PP. De acordo com o doleiro, a propina era de 1% sobre o valor dos contratos. Paulo Roberto Costa confirma a relação com Renan, afirmando que teve diversas reuniões na casa do senador, das quais participaram também os deputados Aníbal Ferreira Gomes, do Ceará, e Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Os encontros ainda ocorriam, segundo Costa, na casa do senador Romero Jucá, em Brasília, e que o assunto tratado era sempre o mesmo: a propina, a ajuda do PMDB, a permanência dele na Petrobras em troca de apoio ao partido através das propinas. Fezes de ratos. Secretários municipais são condenados a mais de 2 anos de prisão. Chamamos direto de Rondônia Edilson Peroni com os detalhes. Os secretários municipais de Vilhena, Eliseu Lima, da Obras, e Sandra Melo, do Meio Ambiente, foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o TJRO, a 2 anos e 6 meses de prisão. A decisão foi tomada pela juíza de direito Liliane Pegoraro Brilharva no último dia 27 de fevereiro. A razão pela qual ambos foram condenados foi por conta de uma vistoria da vigilância sanitária do município no restaurante Tóquio, empresa que pertencia a ambos, realizada no dia 24 de abril de 2013. Na ocasião, os fiscais sanitários encontraram no local fezes de rato, bem como acondicionamento irregular dos alimentos e, segundo a decisão da magistrada, total desleixo em relação à higiene que se exige nos estabelecimentos em que elaboram e comercializam alimentos. As prisões dos dois secretários municipais, no entanto, foram substituídas por pagamentos de multa no valor de 4 salários mínimos a entidades sem fins lucrativos, além de prestação de serviço à comunidade por 1 hora de condenação. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Partido com o maior número de congressistas envolvidos nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, com 32 no total, o Partido Progressista PP enfrentará uma série de pressões em torno dos cargos que ocupa no Congresso e no governo. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, os parlamentares da legenda devem ser investigados por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. De acordo com os inquéritos, os políticos recebiam uma mensalidade, que variava de 10 mil a 150 mil reais, com origem no pagamento de propinas de empresas à Petrobras, no esquema comandado pelo ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e pelo doleiro Alberto Youssef. Os inquéritos também apontam o uso do dinheiro ilícito para campanhas. A maioria dos suspeitos nega envolvimento com o esquema de corrupção. A legenda afirmou, por meio de nota, que o Partido Progressista não compactua com atos ilícitos e confia na apuração da justiça para que a verdade prevaleça nas investigações da Operação Lava Jato. Presidente da legenda e senador pelo PP do Piauí, Ciro Nogueira, também se pronunciou. Essa situação é surreal. Estão listados praticamente todos os deputados que receberam doação oficial do partido em 2010. Eu espero que a situação se resolva logo e continuo tranquilo. Em nenhum momento eu titubeei. Não conheço e nunca tive relação com o senhor Alberto Youssef, disse, referindo-se ao doleiro preso em Curitiba e um dos principais delatores da Operação Lava Jato. Polícia recupera veículos e celulares roubados em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Chamamos Francisco Silva com os detalhes. Na manhã deste domingo, dia 8, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró recuperou uma motocicleta que foi roubada na Avenida Alberto Maranhão na última quarta-feira, dia 4. O veículo foi encontrado em uma oficina localizada na Travessa Riacho Doce, no bairro Barrocas, e três pessoas foram presas. Erasmo Carlos de Oliveira, de 49 anos, proprietário da oficina. Mário da Silva, de 39 anos, que estaria no local para comprar a moto, além de um adolescente que teria participado do assalto. O trio foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da justiça. Já durante a madrugada, a polícia militar da cidade recuperou um Gol de cor prata e um Ford Fiesta Sedã que foram roubados na zona rural de Mossoró. Além dos veículos, 7 aparelhos celulares foram encontrados pelos policiais. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, impressiona a capacidade dos marqueteiros do governo de tentarem converter miragem em realidade. O discurso de ontem à noite da presidente Dilma sob o pretenso argumento de homenagear o Dia Internacional da Mulher veio como mais uma cena de campanha, onde, para variar, como fez durante o período eleitoral, mostra um país imaginário, surrealista. Na falta de argumentos mais sólidos, culpa a crise internacional, onde incrivelmente a maioria dos países cresce na medida de seus esforços, e o Brasil empaca na medida da sua incompetência gerencial. Culpa a crise hídrica, como se a seca e enchentes fossem culpados dos principais males provocados por imprevidência, falta de planejamento e investimentos estratégicos. Usa de artifício para dizer que a crise está sendo repartida, sem dizer onde o governo está economizando. Nós sim, trabalhadores e contribuintes, sabemos bem qual o quinhão de cada um. não cortou ministérios, não diminuiu gastos públicos supérfluos, não cortou os cartões corporativos e muito menos reduziu o número de cargos comissionados e inchados nos últimos 12 anos. O corte que diz ter feito no governo foi exatamente parando de pagar o Pronatec, retardou os financiamentos estudantis do FIES, cortou vultosa verba da educação, da saúde e da segurança. Não há registro de inauguração de uma grande obra sequer nos últimos meses. Além de decretar o aumento dos combustíveis, da energia elétrica e propor mexer em direitos trabalhistas conquistados às duras penas. Esquece ainda de lembrar quem são os verdadeiros culpados do estado de depauperação generalizada em que se encontra o Brasil. O seu governo de 4 anos principalmente, e que se estenderá pretensamente por mais 4. Portanto, não fala a verdade quanto à repartição da conta do arrocho. A maior fatia está sendo do já sofrido povo brasileiro. A maioria está endividada e hoje sobra mês no salário de qualquer um. Inclusão, se é que ela não sabe, não se faz por decreto ou por voluntarismo, e sim com geração de emprego e renda. Não diz que aqueles que não procuram emprego por receber bolsa ou seguro não entram nos cálculos e índices de desemprego no país. Quanto ao combate à corrupção, esta atinge o seu governo e seus aliados. Um vergonhoso esquema criminoso que se instalou no país há muitos anos, mas que foi evidentemente agravado, no mínimo na última década. A constatação é óbvia, bastando conferir a lista de Janot, agora autorizada para publicação pelo ministro Teori Zavascki. Ali não estão todos os culpados, evidentemente. Mas já é o suficiente para demonstrar que a presidente poderia aprender as lições que o povo está sinalizando que aprenda. Fundamentalmente, que desça do palanque, que afaste os marqueteiros. O povo está cansado de falsidades, mentiras e manipulações. O Brasil, sabemos todos, é maior que tudo isso, que tem salvação. Mas antes, é preciso fazer uma faxina ampla, geral e irrestrita. Resta saber qual o papel que a presidente quer exercer, a de quem impunha a vassoura ou a de quem será varrida por ela. Direto de Brasília, José Wojtchuma. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. 2 décadas após a aprovação de um acordo global de referência sobre a igualdade de gênero, existe a ameaça de um retrocesso nos direitos das mulheres, alertou ontem a Anistia Internacional em Nova York. A organização não governamental de defesa dos direitos humanos apelou para que os governantes continuem a construir sobre os progressos já feitos no âmbito dos direitos das mulheres e ajam urgentemente de forma a honrar esses compromissos. Essas posições estão em um relatório que será apresentado nas Nações Unidas. Há 20 anos, os líderes mundiais reuniram-se em Pequim e fizeram promessas de proteger e promover os direitos das mulheres e jovens. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, que no caso foi ontem, estamos assistindo um retrocesso em muitos países no que se refere aos avanços feitos nos direitos das mulheres, disse Lucy Freeman, diretora do Programa de Gênero, Sexualidade e Identidade da Anistia Internacional. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, sugeriu neste domingo a criação de um exército europeu, levando em conta as relações cada vez mais tensas com a Rússia devido à crise na Ucrânia. Esta força poderia fazer frente às novas ameaças nas fronteiras da União Europeia e defender os valores do bloco, declarou em entrevista publicada neste domingo por um jornal alemão. Não criamos um exército europeu para usá-lo imediatamente, mas um exército comum a todos os europeus faria a Rússia entender que levamos a sério a defesa dos valores da União Europeia, indicou. Forças armadas reunindo os 28 países da União Europeia também permitiriam o relacionamento dos gastos militares e favoreceriam a integração militar, assinalou Juncker. Este exército nos ajudaria a traçar uma política externa e de segurança comum, acrescentou o presidente da comissão, para quem não se trata de reduzir o papel da OTAN. Embora a proposta possa não agradar aos países contrários a uma maior integração europeia, como a Grã-Bretanha, encontrou apoio na Alemanha. O navio de pesca de Taiwan, com 49 tripulantes a bordo, desapareceu na remota região do Atlântico Sul, pouco depois de seu capitão informar que a água estava entrando na embarcação, informaram as autoridades neste domingo. O Hsiang Fu Chun, um navio de 700 toneladas, utilizado para pesca de lulas e camarões, perdeu o contato com seus proprietários em 26 de fevereiro, quando se encontrava a cerca de 1.700 milhas náuticas das Ilhas Malvinas, de acordo com dados de satélite. A bordo havia 2 taiwaneses, incluindo o capitão, 11 chineses, 21 indonésios, 13 filipinos e 2 vietnamitas. Taiwan pediu ajuda à Argentina e à Grã-Bretanha, assim como outros navios na área, para tentar encontrar o navio. Nós não sabemos onde está o barco ou o que aconteceu, disse à AFP o Huang Hongyen, porta-voz da agência de pesca, acrescentando que não há nenhuma evidência de que ele tenha afundado. Os exércitos do Chad e da Nigéria lançaram neste domingo uma ofensiva aérea e terrestre contra os islamitas do Boko Haram, um dia depois do grupo jurar lealdade ao movimento Estado Islâmico. No início desta manhã, as tropas nigerianas e chadianas lançaram ofensiva contra o Boko Haram em 2 frentes, na região de Bosso e perto de Difa, indicou a AFP uma fonte do governo nigeriano. Milhares de soldados nigerianos e chadianos estão posicionados há mais de um mês na província de Difa, sob o fogo do Boko Haram. No sábado, o líder do Boko Haram, Abu Bakar Shekau, jurou lealdade ao Estado Islâmico, segundo uma mensagem de áudio divulgada no Twitter. Anunciamos nossa lealdade ao califa dos muçulmanos, Ibrahim, diz uma voz mensagem em referência ao líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, O áudio, cuja voz pode ser do próprio Shekau, é falado em árabe, mas com legendas em francês e inglês. O anúncio desse domingo ocorre em um momento chave. A ofensiva regional, lançada no final de janeiro pelo Chad, Camarões e Níger, também alvos de ataques islamitas na região do Lago Chad, enfraqueceu consideravelmente o Boko Haram, que perdeu várias posições no extremo norte da Nigéria. O Boko Haram, que alega possuir milhares de combatentes, continua a multiplicar seus ataques nas grandes cidades do norte do país, massacrando populações inteiras. Um capacete azul e dois civis morreram neste domingo em Kidal, no norte do Mali, em um ataque com foguetes contra o campo de Munisma, informou a missão da ONU no Mali. Por volta das 5h40, 2h40 no horário de Brasília, o campo de Munisma, em Kidal, foi alvo de mais de 30 disparos de foguetes neste domingo, e as forças da ONU responderam, indica um comunicado da missão. Um soldado de Minusma morreu e 8 ficaram feridos, acrescenta o texto, que evoca a morte de mais 2 civis e outros 4 feridos fora do campo militar. Este ataque ocorre enquanto, em Argel, as negociações avançam para um acordo de paz, acrescenta a força da ONU. No início de março, o governo do Mali e alguns grupos rebeldes assinaram um acordo de paz e reconciliação para acabar com a violência. Outros rebeldes se reagruparam na coordenação dos movimentos de Azawad, que inclui o Movimento Nacional para a Libertação do Azawad, e pediram um período de reflexão para decidir se vão aderir ao acordo. Alguns foguetes caíram em uma área a 3 quilômetros do campo de Minusma. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. 34 integrantes da base aliada da presidente Dilma Rousseff são suspeitos de envolvimento em 4 crimes diferentes na Operação Lava Jato, apurados em 23 diferentes inquéritos. São 50 indícios de corrupção passiva, 50 de lavagem de dinheiro, 1 de evasão de divisas, 28 de formação de quadrilha. Os alvos são os 24 deputados e 10 senadores do PT, PMDB, PP e PTB, que integram a lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que apura desvios da Petrobras. A maior parte dos políticos é suspeita de receber propina e de tentar esconder a origem do dinheiro fruto de negociatas. Só Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, integra o bloco oposicionista da relação. Janot obteve autorização do Supremo Tribunal Federal para abrir inquéritos contra 49 pessoas, sendo 35 parlamentares, e ainda enviou pelo menos 5 investigações para outros tribunais, já que os personagens não têm mandato, como o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. O crime de corrupção passiva prevê de 2 a 12 anos de cadeia, de lavagem de 3 a 10 anos. Além da multa, o tempo de prisão pode aumentar se algum ato do agente público for retardado ou negligenciado em razão do suborno, ou ainda se o crime for praticado por pessoas em cargos comissionados ou na direção de estatais. É a corrupção passiva qualificada. É o caso da senadora e ex-ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Assim como ela, o ex-ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, é suspeito de corrupção qualificada e ainda responde por formação de quadrilha. Unir-se a criminoso em grupo também é investigação adicional contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e os senadores Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia. Veto presidencial à correção na tabela do imposto de renda deve ser votado nesta semana. Direto da Rádio Câmara, Paula Bitar para o Jornal Brasil Notícias. A semana no Congresso Nacional começa com expectativa para a sessão conjunta de deputados e senadores, em que o veto presidencial feito à correção da tabela do imposto de renda em 6,5% deverá ser analisado. 10 vetos presidenciais trancam a pauta do Congresso, entre eles o do reajuste da tabela. O governo precisa que os vetos sejam analisados para que depois os parlamentares aprovem o orçamento de 2015. Ao mesmo tempo, busca convencer a base aliada a manter o veto, o que não será tarefa fácil. O líder do DEM, Mendonça Filho, afirma que vai trabalhar pela derrubada do veto. Para mim é prioridade, para que a gente possa avançar e votar o orçamento de 2015, necessariamente a gente tem que apreciar os vetos, especialmente o veto que corrige a tabela do imposto de renda e que vai aliviar um pouco a carga tributária em cima da classe média e do trabalhador brasileiro. Segundo o líder do partido da base, PROS, Domingos Neto, o objetivo é acompanhar o governo, mas é preciso que o executivo sinalize com alguma alternativa. Não podemos derrubar o veto sem ouvir a motivação, mas também não podemos manter o veto sem que possamos ter uma luz no fim do túnel e uma perspectiva de solução para garantir, assim, que o trabalhador não seja responsabilizado pelos erros e, sobretudo, pelo que nós precisamos melhorar na condição fiscal do nosso país. De acordo com o líder do governo, José Guimarães, um canal de diálogo será aberto com o Ministério da Fazenda na busca por uma medida alternativa. Na Câmara, a perspectiva é de uma semana intensa de votações. Entre as propostas que poderão ser votadas, estão a que regulamenta direitos dos empregados domésticos, a que obriga a presença de pelo menos uma mulher na mesa diretora da Câmara e a que retoma a obrigatoriedade do diploma para jornalistas. Outro projeto, o que cria uma política para o reajuste do salário mínimo semelhante à atual para os próximos 10 anos, será votado nesta semana sem falta, segundo o presidente Eduardo Cunha. Que a gente quer chegar ao dia do trabalhador com a política do salário mínimo sancionada, que possa ir ao Senado e votado. Além de todas essas propostas, o clima no plenário deverá esquentar na quarta-feira com a vinda do ministro da Educação, Cid Gomes. Ele vai explicar a declaração dada em visita à Universidade Federal do Pará. Segundo notícias veiculadas na imprensa, ele teria dito que um grupo de 300 a 400 deputados querem que o governo não vá bem para achacar e tirar proveito de emendas. A convocação do ministro foi aprovada na semana passada. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. O Supremo Tribunal Federal divulgou a lista de nomes de políticos e demais investigados na Operação Lava Jato pela Procuradoria-Geral da República. Confira, a relação revela que são investigados por suspeita de envolvimento em casos de corrupção na Petrobras os presidentes do Senado, Renan Calheiros, da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Além deles, também constam da lista os senadores Fernando Collor, do PTB de Alagoas, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, além dos deputados Nelson Meurer, do PP de Santa Catarina, Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, e Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. A divulgação dos políticos investigados acontece dias depois de o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedir a abertura de 28 inquéritos contra 54 pessoas, 49 parlamentares. Ele ainda solicitou o arquivamento de mais 7 investigações sobre políticos citados em delações premiadas do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef, entre eles os senadores Aécio Neves, do PMDB de Minas, Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, e o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã, uma ótima semana e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.